Graça e paz, irmãos e irmãs, é com gratidão ao Senhor que nós nos encontramos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Ainda que esse encontro não seja face a face, nós podemos nos comunicar pela tecnologia e agradecer a Deus por esta oportunidade. Nós vamos compartilhar hoje sobre os textos do capítulo 10 e 11 de Gênesis. E o capítulo 10 fala sobre a origem dos povos e nações, os jafetitas, descendentes de Jafé, os camitas, descendentes de Cã, os semitas, que você sabe são descendentes de Sem e dão origem posteriormente ao povo de Israel. E no capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babilônia e também a descendência de Sem. Vamos utilizar aquela mesma metodologia que temos utilizado até então. E espero que você tenha comido, mastigado bem a reflexão sobre liderança ontem, e recomendo que você continue sempre fazendo isso, preferencialmente lendo quatro capítulos da Bíblia por dia. Em um ano você vai fazer uma leitura completa. Depois você pode ler livros e estudar particularmente livros da Bíblia. Depois estudar temas bíblicos e assim por diante. Também recomendo a leitura de livros devocionais para o seu desenvolvimento espiritual, livros teológicos para o seu crescimento e abrangência numa compreensão maior da Bíblia, e também não posso deixar de indicar livros de conhecimento geral. Encerro essa saudação pedindo a você que passe para mais uma pessoa dos seus contatos o endereço do nosso blog, onde nós temos atingido muitas vidas e já passamos de 10 nações que estão ouvindo esta palavra. O endereço do blog, repetindo para quem está começando a ouvir há pouco tempo, é blog.logos7.blogspot.com. blog.logos7.blogspot.com. Partamos então para a reflexão, deixando para você a tarefa da leitura do capítulo 10, que é basicamente uma genealogia, e depois o capítulo 11. Depois nós vamos encerrar essa jornada. A pastora Margarete vai introduzir o tema de Jeremias, o livro de Jeremias, e assim por diante vamos, segundo a orientação do Senhor, ou voltando para livros que nós já começamos a meditar, ou abrindo outras portas, outros livros. Vamos estudando outros livros da Bíblia para o nosso crescimento. No capítulo 10, alguns destaques historiográficos importantes. Javã partiu em direção ao ocidente para a região que hoje é a Europa. Uma referência a Isaías 66, 19, incluindo-se entre eles os jônios ou gregos. Quitim refere-se ao povo que habitava em Chipre. Donadim ou Rodanim é o povo de Rhodes, famosa ilha grega. Elisa ou Elisá tem a ver com a Alásia, antigo nome de Chipre, uma referência à atual Sicília e ao sul da Itália, assim como Tarsis com o sul da Espanha. Os descendentes de Cã se estabeleceram a sudoeste da Ásia e no nordeste da África. Cuxê era localizado na região superior do Nilo, ao sul do Egito. Mizraim significa dois Egitos e faz referência ao Egito Alto e Baixo. E a Cuxi, ou Cush, o antigo nome da Etiópia. Puti tem a ver com a Líbia e mesmo com a terra dos antigos egípcios chamada Punte, hoje Somália. O nome Canaã quer dizer Terra da Púrpura. Já os gregos chamavam a região de Fenícia, com o mesmo significado, pois os cananeus eram conhecidos produtores e exportadores da melhor tinta púrpura usada para tingir as roupas da realeza. Mais tarde, todo esse território passaria a ser chamado de Palestina, nome dado pelos filisteus que, vindos do Egito e de Creta, dominaram as terras de Canaã por muito tempo. Expressões como nações, territórios, povo, língua, clãs são termos étnicos, geográficos, políticos, linguísticos. Esses eram alguns dos principais critérios usados para diferenciar os vários grupos de pessoas. As listas dos descendentes de Jafé e de Cão revelam a importância que a fraternidade natural do ser humano sempre teve na história. Antes de dar atenção particular a Israel, nosso Deus observa e contempla todas as nações da terra. A separação dos povos é temporária e visa a grande comissão. Texto de Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Isso no capítulo 10. No capítulo 11, nós temos uma outra particularidade. Essa seção da narrativa de Gênesis fala sobre o motivo principal pelo qual os povos listados no capítulo anterior, os sobreviventes do dilúvio, e seus descendentes foram dispersos. Enquanto em Canaã se usava pedras e argamassa nas edificações, na Mesopotâmia, devido à falta de pedras, construía-se com tijolos e piche. Descobertas arqueológicas revelaram alguns remanescentes de torres, tentativas que ficaram incompletas. Os mesopotâmios eram exímios construtores de torres-templo, com bases quadradas e lados inclinados em forma de degraus, chamadas zigurates, em cujo topo se realizavam cultos e sacrifícios a deuses pagãos. O objetivo desse empreendimento titânico e mundial era a glória do ser humano sobre o Criador, a fama do nome ou o renome. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para sua rebelião contra Deus. O reino humano excluiria o reino de Deus e não haveria mais qualquer chance de salvação. Faço somente um destaque, além dessa nota de rodapé da BKJA. O antropocentrismo, sem dúvida nenhuma, você pode consultar todos os livros de história geral, foi uma das características mais marcantes no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Como fruto desse antropocentrismo, nós tivemos o abandono por completo, o descaso e até uma rejeição jocosa da ideia metafísica, da filosofia, da teologia, sobretudo com a ideia do mito do progresso humano. Já cheguei a mencionar em uma outra reflexão. E esse mito do progresso humano descartava por completo, descartou completamente a ideia de Deus. Em princípio, a ideia de Deus, principalmente pela parte dos pensadores, dos cientistas, parecia como uma coisa ultrapassada, parecia como uma coisa vencida pela história. Ou seja, a partir daquele momento, o progresso humano faria com que não houvesse mais a necessidade do que se considerava então um período mitológico, onde as pessoas tinham a necessidade de Deus. O mito do progresso humano, característica do antropocentrismo, desembocou em duas correntes. Uma primeira corrente liberal capitalista acreditava que o progresso tecnológico, científico, iria descartar por completo a ideia ou a concepção de Deus, a necessidade que as pessoas teriam de Deus. É como se o ser humano, pela sua própria capacidade, pudesse viver descartando por completo a necessidade de Deus. Esse antropocentrismo e essa corrente durou até meados da Segunda Guerra Mundial. Ele teve vários momentos de declínio, ele teve vários momentos de frustração desse projeto, mas, inegavelmente, a Segunda Grande Guerra Mundial, no século XX, vai desfazer a ideia de que o ser humano poderia, por si próprio, construir o paraíso terrestre através do seu desenvolvimento científico, cultural, e poderia também, com a tecnologia e o progresso, alcançar o bem-estar, a felicidade, independente de uma experiência, de uma vivência com Deus. Como disse, descartando a teologia, descartando a filosofia, descartando tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. Esta é uma das duas correntes. A outra corrente se desenvolveu posteriormente com um método histórico, dialético, materialista, traduzindo para você o sonho da construção do paraíso terrestre através do socialismo, que iria construir uma sociedade comunista, e então a construção dessa sociedade por si eliminaria por completo do ser humano a necessidade da busca da presença divinal. Ou seja, havia uma concepção de que Deus era uma necessidade humana até aquele período, mas que depois de estabelecida uma sociedade socialista e depois comunista, socialista como uma etapa para a construção de uma sociedade comunista, não haveria mais a necessidade, por parte das pessoas mesmo, de buscar a Deus ou buscar aos deuses, dependendo das crenças diferentes do mundo. Houve então uma espécie de compreensão de que Deus era uma etapa vencida pela história, tanto em uma corrente como em outra corrente. Esse Titanic de dois rios afundou por completo no período da Segunda Guerra Mundial e alguns também o localizam na queda dos muros de Berlim, quando o mundo teve conhecimento do que aconteceu no leste europeu. De qualquer forma, mesmo os neomarxistas, antes da queda do muro de Berlim, tentavam estabelecer uma conexão entre a ideia socialista a caminho do comunismo, articulando com a mensagem do reino de Deus, mas essa ideia, evidentemente, foi por água abaixo, porque o ser humano não é Deus. E, mais do que isso, o ser humano tem necessidade de Deus, porque Deus é o seu criador. Isso posto, o capítulo 10 fala sobre a origem de muitos povos e nações relacionados aos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O capítulo 11 narra a história da Torre de Babel. O texto diz que no princípio só havia uma linguagem na Terra. E em determinado momento, os homens disseram uns aos outros: vamos construir uma torre que chegue aos céus, de modo que sejamos célebres, que sejamos famosos. Trata-se de uma obra do orgulho humano, da arrogância humana. A ideia de se construir uma cidade numa disposição de tornar seus nomes famosos, tornar seus nomes reconhecidos, tornar seus nomes célebres. O desejo de não serem espalhados e dispersos da cidade lembra o relato de Caim sendo colocado para fora do jardim. No entanto, permanecer no Éden e não ser expulso dependia de permanecer na vontade do Senhor e não da própria força de Caim. Assim também, mesmo que os homens sejam capazes de construir uma cidade muito fortalecida, e ainda que eles sejam capazes de construir a torre mais alta, como no passado buscaram construir, jamais poderão se sustentar sem o apoio do Criador. O Senhor observou esse intento e, desagradado pela soberba humana, decide lançar a confusão na linguagem dos homens, dos seres humanos, de modo que não se entendam mais. Na verdade, Deus permitiu que, em sua própria arrogância, os seres humanos não se entendessem. Deus também os dispersou para que aprendessem que somente Ele, o Senhor, pode dar unidade às pessoas. A cidade chamada Babel tem esse nome como derivação do termo confundir. Portanto, esse relato fala da pretensão humana de se tornar uma celebridade. Esta característica ainda é muito presente, e as pessoas, até os nossos dias, são capazes de fazer qualquer coisa para serem famosas. Quando Deus abençoa a uma pessoa ou uma nação, ela será lembrada. Mas o reconhecimento social deve ser fruto de uma vida de comunhão com Deus, uma vida reta e uma vida, sobretudo, humilde. Quanto mais o homem pretende erguer uma torre de fama, mais sujeito será o cair em armadilhas da soberba. É preciso saber que, quando o homem pensa que pode ser autônomo em relação a Deus, como o mito do progresso humano, como a busca da construção do paraíso terrestre, que eu citei para você em poucos segundos, você deve se aprofundar nisso, há muita literatura sobre isso. É preciso saber que, quando o homem pensa que pode ser autônomo em relação a Deus, sua fama inicial vai acabar, vai desembocar em dispersão e confusão. Quando nós dependemos do Senhor, quando dependemos de Deus, muitas vezes Ele pode nos conduzir à situação de prosperidade e reconhecimento público. Mas isso deve ser consequência da graça de Deus e não um objetivo. O homem que constrói Torre de Babel é aquele que faz tudo em sua vida por causa da fama, do reconhecimento social. E para se tornar uma celebridade, talvez nós estejamos vivendo na sociedade contemporânea um dos momentos onde isto é mais desejado, se tornar uma celebridade. Do dia para a noite, com os meios de comunicação social, as pessoas se tornam uma celebridade, mas da mesma maneira que se tornam uma celebridade, uma semana depois são esquecidas. A torre desaba. Deus não se agrada disso e providencia para que essa verdade, muitas vezes inconsequente, logo seja transformada em ruínas. A torre cai. A construção é derrubada. Tudo vem por água abaixo. O final do capítulo 11 apresenta os descendentes de Sem. E nos levam a Abraão, que nós vamos compartilhar depois. O texto vai introduzir a história de Abraão, filho de Terá, descendente de Sem, filho de Noé. Que Deus abençoe você nesse domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. E no domingo Jesus ressuscitou, celebrando então a melhor oferta que Deus poderia fazer. A melhor oferta não é o termo correto, a maior doação que Deus poderia fazer para demonstrar o seu amor por nós é ter se dado, é ter se enviado. Enviou-se a si mesmo, enviou o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, tendo vindo, não veio, para o palácio, veio, nasceu numa manjedoura simples, humilde, servo, se tornou ser humano, se tornou um ser humano humilde. Se tornou servo, foi obediente e caminhou até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. O domingo é o dia em que nós comemoramos a vitória da vida sobre a morte, porque se Jesus, na sexta-feira, consuma a obra da redenção na cruz do Calvário, na sua crucificação, no sábado nós aguardamos silenciosamente e esperamos o tempo da vitória final, o domingo, o amanhecer, ao terceiro dia do domingo, Jesus levanta dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Hoje é o dia de nós celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. É o dia de celebrarmos uma vida nova na ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele morreu, os nossos pecados também foram anulados, mortos. Todos aqueles que nele creem e o aceitam e andam segundo os seus propósitos. Mas quando ele se levantou, nós levantamos com ele. Isso nos aponta para o batismo. Morre a velha natureza, nasce a nova natureza. E a nova natureza, a nova pessoa que ressurge da morte, então, é um sinal dessa ressurreição, é o apontamento dessa ressurreição, é a expressão dessa ressurreição. Jesus ressurgiu no domingo. Irmãos, hoje celebremos a ressurreição. E todo domingo, entenda, é o dia de você celebrar a ressurreição. E assim como Deus deu o melhor, e esse melhor consumou a obra na cruz e depois na ressurreição, nós também temos que dar o melhor das nossas vidas, entregando a nossa vida até a morte, morte de cruz, para depois ressurgir em uma nova perspectiva, em uma vida nova, tendo como um ponto fundamental O dia das primícias, domingo é o dia de ser como Abel, oferecer o primeiro e o melhor do nosso tempo, o primeiro e o melhor da nossa disposição, o primeiro e o melhor do nosso talento, o primeiro e o melhor do nosso ministério, o primeiro e o melhor dos nossos recursos. É tempo de celebrar. A vitória da vida sobre a morte é tempo de oferecer o melhor para Deus. E depois aguardar o momento em que, se Jesus voltar ainda na nossa geração, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! E se nós estivermos dormindo, seremos levantados desse sono até primeiro. Seremos levantados para viver com Ele no novo céu e na nova terra, depois juntamente com aqueles que serão arrebatados. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. O domingo é um dia muito especial, meu irmão. Entregue o seu melhor para Ele, entregue a sua vida para Ele, celebre a vida nova se doando. Doe a sua vida para Deus, doe a sua vida para si mesmo, cuidando da sua própria vida e oferecendo o melhor da sua disposição para se tornar um homem mais parecido, uma mulher mais parecida com a imagem e semelhança de Jesus. Doe o seu melhor, ame o seu próximo, como diz a canção, como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Doe o seu melhor para transformar a história da sua geração, pelo menos daqueles que nós pudermos alcançar. Doe o seu melhor, dê o seu melhor, oferte o seu melhor. Isso é o fruto da vida nova, isso é o fruto da ressurreição, isso é o fruto da vitória eterna. Quando voltarmos para Gênesis, se assim o Senhor nos permitir, aí nós começamos, então, uma outra fase, a fase da história de Abraão e os seus descendentes. Que o Senhor nos abençoe. Prepare-se, porque a pastora vai introduzir o livro de Jeremias e nós vamos nos deliciar com essas verdades bíblicas. Permitindo o Senhor, nós vamos degustar dessa santa palavra do Senhor, do profeta Jeremias. E eu quero repetir a você. Dê para mais uma pessoa o endereço do nosso blog, bloglogo7.blogspot.com, bloglogo7.blogspot.com. E quando você estiver na dúvida do que fazer, sobrou um pequeno tempo, porque todo mundo tem suas atividades de estudo, trabalho. Mesmo dentro da casa, as pessoas que trabalham em casa são as que mais trabalham, às vezes são as menos reconhecidas, mas sobrou um pouco do tempo. O que que eu vou fazer? Bom, descanse, é um princípio bíblico, mas sobrando um pouco do tempo, não vá ver bobagens, não vá, assistir filmes. Ruins, que falam de morte e coisa assim, né? Tragédias, desgraça, más notícias. Como diz a nossa missionária Vivian, nós estamos aqui para exterminar, em nome de Jesus, ajudar a libertar esse país do mal, da morte, das drogas, do álcool, do fumo. Nós estamos aqui para libertar as pessoas de todas as áreas que a escravizam, do pecado. Eu citei alguns externos, mas tem os internos, que são os mais perigosos, porque o mal mesmo é aquele que procede do coração. Irmão, irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Minha vontade era dar um abraço em cada um de vocês agora, mas receba esse abraço e receba como um abraço da vida nova, o abraço da primícia, o abraço da ressurreição. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.